070 com 250 de Cláudio Pique. 070 com 250, 625, 6210. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, mantém escuta. Fazer o 4206, direto ITAP, descendo para o 060. ITAP, descendo para o 060, direto ITAP, é o Salvador da Mãe. Lima Mike Fox, prossiga para o controle. Decolando de Sierra Índia, curtindo para mais um sobrevoo na Praia do Forte. Está livre o Lima Mike Fox. Sagu, autorização pedida? Sim, motorizado Galeão, nível 360, peso 10, gestão 0, curva direita, da Elia da Bridge, controle 120.8, transponder 5034. Foi autorizado o Pêndulo 1-0 para Galeão, o 1-077. E decola da 10, da El, Leda Brit, 208, controle 5034, transponde, estamos dando tudo para mim. Corretíssimo, portão 8, está pronto para o push? Chorei, informarei. Salvador, eu vou no 7-5-5-5, informação Quebec, autorização confirma. Constante a cópia, 1014, eu no 7-5-5. WebMeta 0, aciona a identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonf. 050, chegada Bonf, WebMeta 6, 720, está livre, está aí, vai seguir como número 6 na aproximação ao WebMeta 0. O Ocean 6210, reduza para 220 nós, número 4 na aproximação. 220, 6210. Controle, por gentileza, confirma a frequência para o 6314, você, né? 12345. Silêncio. O Lima Kilo Zulu, chame agora em 119.8. Rádio 4, controle 120.8. 208.399. Ótimo. 9. Passando 1.600, perfil do Adael. Zona 399, contato radar na decolagem, sul para o nível 360, saída da El Ledão. Da El Ledão, bridge, subindo 360, 399. 80842, decola 10, esquerda, Momo, WhatsApp, 1208-5036, transforma para parede 2231. 5036, em moto 14, chama para push do Alex. Pode dar a pena. Mais um 4206, desce para o nível 050 na Proj ITAP. 050 na Proj ITAP, é o 4206. Oxané 6210, reduza para 2009, descendo para o 060. 060. Reduzindo a 2009, essa é 6210. Webjet 6720, reduza para 2209. 2209, Webjet 6720. O ajuste no 04. É uma boa viagem, 2209. Gente, ajustado no 04, vive táxi, enquanto espera 1895, grato, bom final de semana. E uma Mike Fox, informa que temos um Carlinho 50 no corredor forte, ó, um no meu pé. Na sua posição agora de 2 horas. Tá ciente, o trânsito era não visual e tá batendo quente os pés o Lima Mike Fox. A câmbio. 2-5-0, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Boa tarefa. Direcionamento com a série 2231. 2231, remota 14, autorizado, chantagem. Grátis, 19, decisão 8. 19, 8, 4, 2, 0, 6, 2. 5, 2, 4, 1, decolar 2, 4, 6, controle agora 1, 2, 0, 2, 8. 1, 2, 0, 8, 5, 2, 4, 1. Ocean 62, 1, 0, desça para o 0, 5, 0. 0 agora, 62, 0. Controle Salvador, muito boa tarde, Tibre 5241, decolando o perfil da Arbor. Trip 5241, contato radar, sou para o nível 200, né, Arbor. 200, Arbor. Ativo, nível 190, tá 3540. 3560, desculpa. Meia 3, 1, 4. Eu sigo 6, 3, para a agora em 1, 2, 5, 4, 5. 1, 2, 5, 4, 5. O ponto espera da 1, 0, pronto. Provavelmente mais livre, frequência. Alívio bravo, filho. O Xané 6210 deixa para 4 no pé, com ajuste no 013. 4013, Xané 6210. Agora está 3190. Está 3190, a Xané identificação, está autorizado de chegada a Mari, deixa para o nível 050. Mantendo o perfil, tá 390, está seguindo o alvo número 5 na aproximação. Alô? O Webjet 6720, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 225, limitado pelo localizador. Direita 225, limitado loja, 6720. Boa tarde, eu vou na 395. Continua a aproximação, reportarei pista livre, que nem ganhou no 0 no 3. E no 13, aguardando pista livre, ou no 395. 95, 1.003, boa viagem. Salvador, já tem autorização do bônus 75. Agora, autorizado com FIS, nível 360, rota 216. Ficha 1-0, curva à direita da El, Leda, após Leda Bridge, controle 1-2-0, décima 8, transponder 5047, voa 755. Autorizado a Confim 360, ficha 10, apesulou no meio da El, Leda Bridge, 2-0, décima 8, e o 4047, posição 09, rumo 755. Chame para posicionamento. Paulo Boa, 3560, livrou a pessoa. Boa tarde, 3560, táxi via Alfa, reporte em Chevrolet. Juliette, 3570. Então, no gol no 077, após o passarinho, pode ligar? Afirmo, no 077, após o Juliette 3560. 3560, mantém a tia Juliette. Direita, só 1219, 1395. Nave da Gol, que iniciou o push no portão 8. Zona 7, livre decolagem da Ana 0, vento 130 graus, 099. Orientação 3217. MSS 0, chame agora em 119, decimal 8. 098, MSS 0. Gente, reporte marcador externo, trem baixado e travado, azul 4206. Reportaremos. Decolagem, vento 130 graus, 099. Correu 2 e 3, pode bater em posição? Sim, não mantém a posição, chame pronto para a decolagem, bateria 2 e 3, ó. 3 e 3, ó. 3560 após o gol, portão 10. Após o gol 10, 3560. 3 milhas azul. Cuidado pouso azul 4206, vento 1400 graus, 099. Ele pouso 4206 da azul, na 110. 3217, decolado 254, controle 120, decimal 8. 208. Sete, contato radar na decolagem, flow para o nível 360, saída da El, Leda Bridge. 360, possível da El, da presente ou Leda? Vou direto Leda, 3217. Leda, muito obrigado, 925 Brasília, tá pronto para a conta? Brasília, nível 360, pesolou 97, pista 90, curva direita, da e, saída Arboelé, controle 120.8, transponder 5051, gol 925. Arbo, transição elétrica. Agora para 200. 319. Juliette, portão 2, 935. Juliette, portão 2, confirma? Confirmo, portão 2. Seguindo, voa no 395. 210 avistado, continua a aproximação, que nega 1-0 no 4, reporte baixado e travado. Porta aí. Retaguarda está livre no 9, Chantax. Pode usar, retaguarda está livre no 7. Mas em posição, o posador 2231, você vai fechar para o seu externo. Gol 4206 no solo 57, direita, solo 1219. Direita chama solo 219, azul 4206. 62, 1 a 0, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, 089. Eu Raposo tá bastante travado, 6210. Via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, eu vou fazer agora mesmo. Mike, Eco Delta, Manati, meu pé, estetoscópio. Autorizado, Manati, meu pé, pista 17, curva direita, corredor axé, controle 120-8, transponder 0125, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta. Quantos a bordo, Mike, Eco Delta? 1895, acionamento táxi de decolagem, bom voo até o regresso 1014, Mike, Eco Delta. Oi, Salvador, boa tarde, WhatsApp 6720, Duna, estabilizado. Objeto 6720 avistado, continua a aproximação, reporte ao marcador externo, trem baixado e travado. Chama no externo, baixado, checado, objeto 6720. Travado, Juliette, Lima, Kilo, Zulu. Lima, Kilo, Zulu avistado, autorizado por uso, pista 17, o vento 130 graus, 109. Zulu. Saída 2231, livre decolagem, 10, vento 130 graus, 109. Livre decolagem, você 2231. Gol 1077, ponto 0 mantém ponto de espera, gol 1077. Tem gol 1077. Na frente tem bastante checado, 6720. 720, continua a aproximação, tomarei pista livre. Continua, guarda livre, 6720. Livre, bravo que Luiz. Utan 3217, chama a receita agora no 3325. 3 horas e 30. 755, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, capteiro 0, boa 7. Falou bom, 1935, vamos para a frente. 1925, aguarda para iniciar no 1. Negativo. Ah, tá ok, obrigado. Saredo 2231, decolado 01, controle agora 120 decima 8. 08, obrigado. Lima Kilo Zulu no solo 01, acho que tem na frequência livre. Paredo 2231, né? Acione 5036 no transponder. Desculpe, senhor. 5036, 2231. Ali mantém pista no zero. Saída bomba batata e sua para o 180. Aqui para o 180, é possível coordenar com o Recife Radial 300 direto Barreiras para 2231? Aguarde, vamos tentar. Obrigado, 31. tarde, eu vou no 755, aproximando com a espera da 10. Gente, mantenha a ponte espera no 755, boa tarde. Vai manter a ponte espera no 755. 76720 no solo 02, libera direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita, vai 76720. 3190. Completa com a torre agora 118.95, bom pulso. 1895, tá 3190, obrigado. Passaredo 2231, autorizado radial 300, direto Barreiras. Obrigado, vai direto Barreiras, 2231. Aqui negão no 014. Passarado, tá 3190. Então, 3217, chama Recife no 3385. 1-3385, bom final de semana. Não, hoje, como é que é com o Delta para ingressar na 17? Sim. A empresa está ciente do, da operação? A 3190, vento 1 a 30 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, tá 3190. Táxi Olimpo 01. Olimpo 01, táxi autorizado, parte militar, até a Táxi Hotel. Lá, o Táxi Hotel mantém a posição e aguarde para o cruzamento da pista, Olimpo 01. 077, decolou 04, controle 120, decimal 8. 08, voando 077. Salvador, boa tarde, voando 077, decolou Nadael. Voando 077, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, saído da El Leda. Salvador, 360 da El Leda, voando 077. Torres. 0 decolagem, manguei com delta vento 140 graus, 099. No 925, livre táxi, à sua direita, ponte espera 1895, 1014, boa viagem. 1014, está autorizado, passe à direita, à esquerda. Ponte espera 1895, está autorizado, boa tarde. 4206, ingresso na Juliette, portão 1. 4206, ingresso na Juliette, foguete 1, azul, 4206. 6210, segue o azul, portão 4. Prossegue a foguete 4, Sané, 6210. Web, segue o Avianca, portão 612. Vai pro 612, na sequência, 6720. Salvador, está 3190, livro. 3190, boa tarde, seria Alfa, é Porsche, enche a Juliette. Alfa, tá Juliette, tá 3190. Gente, o Lima de Fox reporta no lavagem pública. Índia November Alfa, CGL Veracruz, só um instante a cópia, ajuste no 014. Alfa Delta, decolada 07, controle 120, décima 8. 925, ali mantém, pista no zero. Mike, Eco Delta, mantém em condições visuais, direto Manaqui, reportando a 20ª milha. Direto Ilhéus, controle 120, décima 8, transponder 5110, o trip 54 no 5. 5. Plano 755, contato radar na decolagem, entrou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge 360, 755. Correto. Chamfara, puxa o estacionamento 3. 501, tá na escuta do solo? Autorizado o cruzamento da pista no 028, de imediato, Olimpo 01. Juliette, portão 5. Juliette 5, tá 0 graus com 10 nós, a temperatura de 2,7. Autorizado, Salvador, Salvador, toque remetido em Vera Cruz, ficha 17, curva direita, corredor axé. Controle no 208, transpondo 0171, do Índia November Alpha. Ficha 17, vento 140 graus, 099. Bono 601, na sua identificação, autorizada a chegada a ponte. Desça para 4 mil pés com ajuste no 014. Direcionamento de Mitex, de November Alpha. 925, decolada 011, controle agora 120, décima 8. 08, obrigado.